agora que começa a ouvir o som da minha voz. Onde quer que esteja, não mexa nem fale. Se precisa algum tempo para encontrar uma posição confortável, não se preocupe. Só você pode saber o que o seu corpo precisa. É importante que encontre uma posição confortável. Ponha-se à vontade. Muito bem. Deixe seus músculos encontrarem a posição de repouso ideal. Uma posição em que não sinta necessidade de mexer-se e possa relaxar-se completamente. Quando cada parte do seu corpo tiver encontrado o seu lugar, as transformações sutis poderão começar. Apenas o seu subconsciente sabe as sensações que sentirá em primeiro lugar. Só você sente o seu corpo. Quando as transformações acontecerem, deixe que elas se intensifiquem até o nível pretendido. Isso pode acontecer rápida ou lentamente, como você quiser. Muito bem. Está próximo do estado de espírito ideal para a aprendizagem. Num ritmo e num modo únicos e pessoais. Se, de vez em quando, sentir o seu espírito vagar e ouvir as nossas vozes ecoando ao longe, não se preocupe, porque o seu subconsciente conhece exatamente as suas necessidades. Você pode mergulhar num estado de profundo relaxamento e confiar no seu subconsciente, porque este sabe escolher o que é melhor para você. A sua consciência duvida provavelmente deste tipo de aprendizagem, e nós respeitamos esse fato. Mas talvez seja útil esquecer durante uns momentos os princípios cotidianos e dar ao seu subconsciente a oportunidade de revelar o seu sutil poder enquanto mergulha num relaxamento profundo. Estamos persuadidos que ficará agradavelmente surpreendido com as suas capacidades inconscientes quando essas aprendizagens se fizerem sentir nas próximas semanas. Quando era criança, não gostava que lhe contassem histórias? As histórias que lhe vamos contar contêm as aprendizagens que você procura. Uma tarde, um homem caminhava pelas ruas da cidade, entregue às mesmas angústias de sempre. Sabia que precisava de ajuda, mas não sabia a quem se dirigir. Virando uma esquina, viu um teatro onde um mágico dava espetáculo. Talvez me distraia, pensou. Comprou um bilhete, entrou no teatro e sentou-se. O mágico fazia desaparecer coelhos no seu chapéu. Jogava cartas e fazia outros truques de ilusionismo, bem conhecidos. Mas, de repente, aconteceu uma coisa excepcional. O mágico, voltando-se para a assistência, fez alguns movimentos com a varinha mágica, dizendo: agora, senhoras e senhores, vamos assistir à magia da voz humana. Curiosamente, sentiu que essa frase tinha um efeito calmante. Com a senhora, o que aconteceu? No quarto, disse o amigo, para ver se pela expressão do seu rosto e encontrou acordado que aconteceu alguma coisa extraordinária. Não está cansado? Está bem. De tanto brincar, vou lhe contar. Não tenho sono. O que me aconteceu? Conte-me. Embora uma história daquelas cheias de magia. Tudo isso muito estranho, disse. Quando passeava no parque, uma tarde, era uma vez, dirigi-me uma senhora inconscientemente que queria saber para a beira do lago sobre o tempo onde brincava quando era criança. O avô, quando tinha lhe dito, senti há muitos, exatamente muitos a anos, mesma sensação que quando daquele tempo mais compreendesse uma energia, o tempo e uma excitação melhor compreenderia como há muito tempo não sentia. O quê? Lembrando se eu souber sensações tudo sobre o tempo, sentia-me bem. Isso me ajudará a saber tão mais bem que decidir visitar outros lugares. Exatamente. Que me davam a mesma Mas felicidade. É preciso um desses deixar lugares passar. Era a antiga casa para do riso, o que isso significa no parque. Quando olhei mais o relógio, a senhora envelhecia, dei-me conta que se mais queria se divertir-me um pelo pouco, tempo, precisava andar depressa. Quando cheguei, que iria, ainda era cedo, viver experiências tive de pensar um pouco maravilhosas para recordar nessa lugares tarde, onde estavam os meus brinquedos favoritos da casa do avô. Soube que tinha chegado em vez de a hora diretamente de um armário casa do riso, descobriu resolveu uma porta andar secreta nos outros brinquedos. O que será isto? A feira. Sentia-se criança, excitada, nunca tinha ousado dar o salto de paraquedas. A sua intuição, mas dizia que esse qualquer sentimento razão desconhecida era muito especial. Já não sentia medo. Empurrando a porta, subi sem encontrar uma máquina com o paraquedas bem preso. Sem querer, tocou comecei no cabo a subir de comando, nos ares, fazendo o motor roncar, notando que a feira pôs o cabo daquele na posição ângulo inicial. Tinha um aspecto muito diferente. Estava um livro intitulado Como satisfazer outra a forma. Curiosidade tudo vendo as coisas com melhor outros olhos organizado, e fazendo muitas experiências maravilhosas em que nunca tinha e fascinantes. Reparado. Desse dia, ler o livro ocupava um grande círculo que aquela era inúmeros a caminhos letra do seu avô. Ligavam as atrações a sua entre leitura si. Não era nada procurei fácil a casa do porque Rígio, era muito antigo. Mas nesse procurou momento um lugar com boa paraquedas luz. Junto abriu-se a janela. Descendo sentou-se suavemente, confortavelmente, até e começou a leitura. Sentia-me feliz. As suas ideias, porque tinha realizado, tempo, mudaram. Um sonho o de criança. Tinha sorrido porque tinha-me divertido, exploração como se do tivesse tempo. Regressado mas à infância. Tinha contado a sua peguei descoberta. Um copo a ninguém de água. No fundo, o livro era um manual de utilização de da máquina. Uma árvore, um desenho para beber, indicava que a depois, máquina depois começava a funcionar até a casa quando do Rígio, tocava onde entrei, no cabo. Mantendo parecia o cabo nesta que meus posição, pés sabiam a máquina para onde só ia. Parava. Era quando chegava como se uma ao parte seu destino de mim mesmo no tempo comandasse o que ainda se passava. Era mais e incrível alguma do coisa que pensava verdadeiramente. Mas aquilo importante seria mesmo verdade acontecer. Se esta máquina era por isso viaja no que tempo, estava ali, será quando que poderá os meus pés ir tão longe pararam, que me leve a ver em frente a vida dos antes de ter nascido, mágicos. As pus-me possibilidades em frente de um eram infinitas. E vi o meu corpo grande começar e magro. A viagem sorria, mas uma parte diverti-me de mim mesmo muito, disse, passando de um mais vale para outro, organizar finalmente tudo primeiro. Cheguei é ao último espelho e atrás dos impulsos o meu copo no chão. Nessa altura, um o filho perguntou que à mãe dizia, por que tinha hesitado. Pressione um desses às botões é mais indicavam prudente o presente aproveitar o tempo e o futuro e organizar escolhi cuidadosamente o futuro, os projetos e esperei quando eles acontecessem tomar alguma coisa importante. Continuei a esperar. Isso é essencial. Mas o espelho posso lhe não dizer tinha nada que, diferente. No meu caso, parecia um espelho foi normal. O que aconteceu. Mas, muito no bem. Entanto, conte senti o resto da história. Coisa estranha. A senhora procurei sabia pequenas que diferenças antes de explorar pensando o tempo, que devia haver precisava qualquer coisa se preparar, senão o espelho não estaria ali. Estudar finalmente o manual compreendi a leitura do manual o fundo e a que limpeza via no da espelho, máquina não vão era levar o que estava pelo atrás menos de mim. Uma semana via-me noutro lugar para poder num lugar desconhecido. Bem que a máquina. Esquisito. Encostou que se passará a um canto, pensei, com muita luz. Logo vi tinha o meu a firme convicção dizer que o seu avô você não teria não deixado se lembra a máquina quando era ali. Pequeno. Se essa sonhava não fosse com bem um espelho real. Como este, ficando passou horas a contemplar todos os espelhos da casa. A máquina. E estava substituindo as peças de repente. A minha seguindo vida as instruções mudou do manual. Afastei os meus pensamentos de um duro dia e os meus sentimentos trabalho, e substituí-los sei por uma visão das possibilidades que se abriam na minha frente. Depois de ter fechado a porta secreta, nova forma de ver, resolveu estudar o manual. O espelho lhe mostrou o que silenciosamente imaginando, de modo imagens a preparar-se que antes estavam bem escondidas durante no fundo do meu subconsciente apareciam claramente o cabo e dei por mim de comando a explorar o mundo também de uma forma nova de e útil, permitindo ao condutor manobrar no tempo e ver a vida passada capaz e futura. De aumentar finalmente os pensamentos, compreendeu e os sentimentos, o seu funcionamento. É uma tela embora exteriorizada de cinema fosse interior. Fosse ainda um mistério. Pensei. E decidiu correr o risco o amigo. De qualquer maneira. Foi como se escolheu pudesse ver um dia todas as possibilidades bem, e ver onde cada uma com me conduziria um positivo, e escolher a melhor disposta mas a testar o mais espantoso os seus limites estava ainda abriu a para porta secreta acontecer entrou no interior o meu reflexo da máquina no espelho preparando-se mentalmente para engatar o cabo de comando e lançar-se integrei no desconhecido. A minha imagem decidiu passei começar para pelo do passado. Vou e começar a assistir a viagem ao resumo do meu futuro, dos meus limites, num lugar calmo. Mal engatou o cabo de comando, controlar a máquina roncando, pensamentos, pôs-se em marcha os meus sentimentos e sentiu que alguma coisa mudava nela. Comportamentos. Tudo você acha que igual, eu vou acreditar mas nisso? O relógio disse andava o amigo para trás. Se não acredita, fazia marcha e sentia uma grande energia. Os dois amigos, o seu corpo, foram para a feira. À medida que o tempo passava, na casa do observava as estações dirigiam-se que se sucediam para o último. As velhas árvores espelho ficarem novas no seu lugar, e outras transformações maravilhosas que nunca dizia, julgara possível. Dado finalmente o estranho, regressou ao presente deste com espelho, novas percepções. A gerência vovô decidiu mandar, tinha razão, consertar, disse. Vale os dois amigos explorar olharam o tempo um para o outro agora, com um sorriso. Era hora de, e de voltar para o futuro. Vamos ter mais o subconsciente do menino. Só ouviu estas últimas palavras porque, entretanto, tinha adormecido. Quando a voz do mágico se calou, o homem abriu os olhos, olhou em volta, mas o mágico tinha desaparecido. O seu papel tinha terminado. Mas, enquanto deixava o teatro, sentiu que os sentimentos desagradáveis tinham desaparecido. Já não sentia aquele peso. Alguma coisa tinha mudado no mais profundo de si mesmo. Sentia-se leve. Não sabia como nem porquê as transformações se tinham feito. Mas, efetivamente, sentia-se diferente. Enquanto seu consciente regressa ao bem-estar do seu corpo, sabemos que pergunta: que mensagens e sugestões terá aprendido e se poderá utilizá-las quando for necessário? Apenas o seu subconsciente conhece as respostas e saberá exatamente quando deve utilizá-las, onde e com quem, conduzindo para os objetivos e as experiências que você procura. À medida que este pensamento ecoa no mais profundo do seu subconsciente, deixe o seu consciente acordar suavemente. Quando o último som desaparecer em segundo plano, você vai se sentir sadio, desperto e descansado. Thank you.